O que ela quer? Banheira, malote, chandon, carro do ano e vinho bom, taça de cristal e colar de pérola, brincos de diamante estilo libélula. Poderosa, empoderada, ela é livre. Vai pra onde quiser e cê não vai ser detetive. Quer ser vista, mas não que nem revista, onde manequins de plástico embaçam sua vista. Resista, ela é linda como é e pronto. Ela é mãe, é mulher, 100% e pronto. Ela é forte igual o Elis, filha calo, guerreira igual Dandara, então não vem cantar de galo. Eu te falo que ela tem o glamour, poliglota, viajante, chora aí, mon amour. Que ela é zica mesmo, muita chuva pra sua garoa. E a Amélia que cê tinha hoje é sua patroa. Ela tem din-din, ela quer gastar, quer viver assim, só aproveitar. O que ela quer de mim, respeito. O que ela quer de mim, ela tem din-din, ela quer gastar, quer viver assim, só aproveitar. O que ela quer de mim, respeito. O que ela quer de mim, o que ela quer, se sentir livre pra ser. Tudo que ela quiser escolher, se a pegada é só sair, só curtir, vai na fé. Bota seu batom vermelho e vai brilhar como quiser. Colou no baile, atraiu olhares, cheia de charme, escolheu entre milhares. Ela aparece, some que nem feitiço. Ela não quer compromisso e cê não tem nada com isso. Leve e solta, ela chama atenção. Dona do seu próprio corpo e cê não vai pôr a mão. É quem dita o ritmo do jogo. Se ela quer faísca, então não vem pegar fogo. Se ela tá na pista, quer curtir como um todo. É ela quem escolhe se a loucura é conforto, né não? Sensualiza no swing da dança. Vem e mostra o seu poder, porque a noite é uma criança. Ela quer curtir, só quer festejar. Ela quer sair, nunca mais voltar. O que ela quer de mim, respeito. O que ela quer de mim, ela quer curtir, só quer festejar. Ela quer sair, nunca mais voltar. O que ela quer de mim, respeito. O que ela quer de mim, o que ela quer, um alguém pra ser de coração. Palavras de amor, não de agressão. Uma vida digna, sem contar estigma. Ao lado de alguém que possa segurar sua mão. Um olhar, um sorriso que te traga paz. Contar estrelas ao invés de lágrimas. Sem peso, ela não quer um estorvo. Só quer sentir medo de não te ver de novo. Ter o sol do amanhã, no jardim de cerejeira, ser o seu talismã. Bon vivant, com pegada de quem tem malícia. Que sua mão de encontro ao rosto seja só carícia. É Maria, é Penha, é Joana, Josefina. Todas elas numa só, então respeita as mina. Evolução na desconstrução, ó. Dá a mão e vamos junto, que é pro mundo ser melhor. Ela quer calor, uma diretriz. Ela quer amor e um final feliz.